falou. Popô, popô, popô, popô. Brasileiro é chamada de pandeiro, é o charme de Raimunda. Ai meu Deus, aquela bunda anda parecendo um tanque. Aprendi no vale funk que a moçada me ensinou, que bundinha e bumbum agora é chamada de popô. Bote a mão na cabeça e a outra no joelhinho, jogue o popô desse lado, jogue o popô de ladinho. Mexe esse popô moreninho, mexe com a bundinha ligeirinho. Bota pra mexer esse popô lourinho, treme, treme, treme o bumbumzinho. Assim, ó, no popozinho, zinho, zinho, zinho, zinho. No popozinho, zinho, zinho, zinho, zinho. Bonito! Eu também quero um pouquinho. Popô, popô, popô, popô. Foi o carioca que falou. Popô, popô, popô, popô. O tchan do Brasil arrebentou. Popô, popô, popô, popô. Chamada de pandeiro, é o charme de Raimunda. Ai meu Deus, aquela bunda anda parecendo tanque. Aprendi no baile funk que a moçada me ensinou, que bundinha e bumbum agora é chamada de popô. Bote a mão na cabeça e a outra no joelhinho, jogue o popô desse lado, jogue o popô de ladinho. Bota pra mexer esse popô moreninho, mexe com a bundinha ligeirinho. Bota pra mexer esse popô.